Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é o seu host de sempre, Paulo Raposo, com sua espada afiada para fazer primeiras impressões em áudio. Yes! Sim, eu vou fazer aqui três primeiras impressões em áudio ou quatro. Ai que, né? E são três primeiras impressões de obras que eu irei fazer análise semanal, ou vou tentar pelo menos. Né? Vamos começar aí com a primeira obra, que provavelmente quando eu tô lançando isso, o segundo episódio já tá no ar, mas ainda não vi, então que se exploda. Que eu vou falar de Kimetsu no Yaiba, né? Meu top 3 da Jump. Já falei de Zumo, já falei de Neverland. Em texto, tá aqui embaixo os textos. Neverland eu falei quando o mangá saiu, falei quando o anime saiu, falei quando o mangá da Panini saiu aqui no Brasil. Zumo eu falei, já fiz o recomendo, fiz a análise semanal que tá parada e eu vou voltar. Falei do anime. Então vamos falar também de Kimetsu, né? Por que não? A terceira obra que eu mais gosto da Jump, a obra que mais me impressionou, era o outro patinho feio da Jump que se sobressaiu, atualmente vende mais 100k. E é isso, galera. Vamos começar pelo fato de que eu não tenho que dizer, assim, que talvez não tenha sido dito. Acho que é legal, já começo sendo honesto. Porque é uma obra que ela tá maravilhosa. Assim, eu já admito pra vocês que eu surtei quando o anime foi anunciado e falaram que tava na UFO Table. Primeiro porque é o estúdio mais topzera do momento. É um estúdio que pegou toda a franquia Fate, desde o Fate Zero. Eu acho que só não fez o primeiro filme do Stay Night. Mas a animação baseada no primeiro filme do Stay Night, eles fizeram, né? Que era a Rota da Rin. Estão fazendo novos filmes agora do Stay Night. Fizeram... Sim, as coisas com mais qualidade de Fate foram eles que fizeram. Seguido pelo A1, que fez o Apócrifa. Então, assim... Kimetsu já era uma série que eu tinha um apreço muito grande. Quando eu vi a primeira imagem promocional, já fiquei muito surpreso. E é muito interessante comentar desde já que, assim, o anime tinha sido anunciado há um ano atrás. E os caras estavam trabalhando desde o momento que o anime foi anunciado, os caras já estavam trabalhando nesse anime. Então, assim, tudo que a gente consegue ver no primeiro episódio já é fruto de meses de trabalho. Entendeu? Então, desde o ritmo até o como a condução do capítulo em si é muito bem feita. Tudo isso foi bem pensado desde já. Você consegue ter muitos momentos que você realmente se dilacera, vamos colocar assim, juntamente com o sentimento dos personagens, né? Então você tem um Tanjiro que ele consegue realmente te passar aquela sensação de um irmãozão mesmo, irmão super protetor, a um irmão que realmente se encontra no desespero quando ele vê a desgraça que aconteceu com a família dele, né? Então é muito legal. Assim como você consegue ter uma noção muito melhor de como é que o enredo vai fluir, o ritmo. E isso também ajuda muito, né? Então, falar que a animação tá bonita é um eufemismo. Falar que a trilha sonora casa muito bem com o anime não é um eufemismo, pelo contrário. É só testar uma coisa que é muito grandiosa. A trilha sonora, ela casa muito bem. Ela agrega muito a série. E além de você também ter dubladores que... são muito bons, né? Então, se os dubladores conseguem passar realmente aquela emoção, então, no momento que o Tanjiro tá naquele desespero de, meu Deus, tô preocupado, que merda que aconteceu na minha vida, você consegue sentir aquilo, você consegue ter a noção de que sim, é um personagem que ele terá um desenvolvimento, né? E sim, ele vai ter. Provavelmente, no momento que eu tô falando isso, o segundo episódio já tá no ar, você já viu que ele teve um desenvolvimento realmente legal. Então, é um negócio que, assim, funciona bem, tá? Mano, tá muito bem encaixado, tá tudo muito divertido mesmo. Eu não diria divertido, né? Porque o primeiro episódio é extremamente triste. Eu admito que eu terminei o primeiro episódio e fiquei assim... fiquei até meio na bad. Porque ele realmente foi muito bem pensado pra ser um primeiro episódio que realmente te capte, né? Te faça querer ver mais, consiga corresponder àquele hype. Porque a gente sabe que no momento que a série foi anunciada, teve um hype. Teve uma galera que realmente tava torcendo pra ser um bom anime. Tava torcendo pra que nós realmente tivéssemos algo que fosse grande o suficiente pra corresponder a expectativas, né? Então, por exemplo, os primeiros trailers que saíram, eles já tiveram que entregar muito disso. Quando saiu informação de que, por exemplo, a Lisa seria responsável pela opening theme, que é muito linda, extremamente viciante, com uma animação também muito frenética. Eles sabiam que eles tinham que entregar, e assim, eu posso dizer que o que eles tinham que entregar, eles entregaram, né? O hype que eles prometeram desde o primeiro momento, eles conseguiram fazer aquilo fluir de uma forma única, né? Então, assim, óbvio que como uma pessoa que já leu pelo menos 50 capítulos da série, até antes mesmo de sair o anime, eu, na época que eu li, se não falha a memória, foi na época que eu fiquei sabendo que o Togashi tinha feito um comentário do encarte da série recomendando. Então, assim, pra quem leu uma época 50 capítulos, pelo menos, eu posso falar que a série, ela vai melhorar muito. E ela vai ter alguns momentos que você vai ficar meio cabreiro porque você não tá esperando aquilo que vai acontecer. Mas é uma série muito boa, uma série que ela tem bons personagens, ela tem uma condução narrativa, pelo menos no mangá, muito boa. Se o roteirista conseguir trazer isso pro anime, vai ser um agregado muito maior, vai ser algo que vai gerar muito mais hype, vai me empolgar muito mais, entendeu? Mas assim, eu não vou ficar estendendo muito, até porque eu acho que, como eu disse, tudo que eu tô falando às vezes vocês já ouviram em outros sites. Mas se você quer ouvir eu falando mais de Kimetsu, ou até mesmo quer, né, ler na época que o anime saiu e tal, tem aqui embaixo a notícia, pelo menos a notícia que eu anuncio do anime. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou de Kimetsu no Yaiba. Deixa também aí seu comentário que você tá esperando, sério. Se você já leu o mangá, comenta aqui embaixo também. Lembrando sempre que sobre o mangá tá disponível no Manga Plus, de graça, o capítulo da semana. E os primeiros capítulos, pelo menos os 6, 7 primeiros capítulos. Então, corre lá também, baixa o aplicativo e corre lá pra ler. E aquilo, gente, se você quer ouvir mais aí, comenta aqui embaixo também os outros animes que você gostaria de ver eu comentando por áudio. Se quer comentar, mandar e-mail, né, pra dar alguma dica, comentando, contato@dollarcast.com.br. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, Twitter, Facebook, Instagram, todas @dollarcast, mas também estão aqui embaixo. Divulguem pros seus coleguinhas, compartilhem, às vezes aquele seu coleguinha que ama Kimetsu no Yaiba, pode ser uma boa de vir começar a ouvir por aqui. É um gordinho falando várias merdas, ou não sabe Kimetsu, tá? Provavelmente essa primeira análise ela sai logo no começo da semana, mas a segunda eu vou provavelmente incrementar, vai sair mais pro final, lá pra ir de sexta a sábado, tá? Então é isso, galera, um abraço e fomos!